carinhosamente todos nos humanos para bem para den ainda vida mira dois três lugar se não tem para trás tem stool cubo por cinta cerca de gente cubo dos time afeição cubo não conhece ainda para cubo que conhece passina com nos porranca sali a boa noite também está uma noite especial. Pero la gama visaba un tiki de mañana noche. Mañana noche también pasa algo especial para usted aquí. Mañana noche el tema que nos ve papi DJ está un tema que vos no, mire que si tiene un día que vos digo 13, tu rende, tu amigo, tu conocida, está mañana noche. Pero mañana noche nos ve papi arriba de con algún cosa de enviar, está estanca de vida de gente. Mañana noche voy a mirar de cómo me siento seguro que voy a sacar de una realidad de enviar hasta de vida de algún cristiano voy a mirar de llegar a una estagnación. Entonces mañana noche no se ve papi un tiki de cómo. Mañana noche está una noche más especial mes hora que costa vira difícil kiko botín que hace Mayang anoche Dios, mayang corda ramar que e palabra e si botaba da fan plan mire aquí, si botaba da fan plan pa falta mayang note día de falta. Mayang un día como mester tei. Y bo mester bingo turbo amigo nan. Pasó mayang ta vaita sumamente sumamente especial. E tema de mayang ta vaita onde tema na mesa um coisa que são de dia domingo para o que te trata importância tem momento nanco nosso dilco assunto nanco da vital importância e manhã à noite também está onde é à noite na Emi que me começa a me saber foi já o itamego já sabe bem ainda não se vai ter festa vai ter tanto aqui. Deus já sabe bem ainda de um sábado, já sabe quando você passa, se aqui com o Senhor, vai bem ainda, depois você quer à tarde, depois você acaba à noite, com todo tipo de Johnny, que eu gosto de hora que nós volve, tem nosso filme, e à noite, e à trove. Deus, alguém me sabe, já sabe, então está bom, e já sabe, outro vai estar super bom. O segundo, e tenta, vai final, bom, por falta. Vamos começar a falar de promedia, né? Vamos começar a falar de promessa, mano. Uma vez que nós com o Espírito vai para o bairro final, nenhum dia queda atrás. Nenhum dia. Já sabe, vai estar super especial. Você ainda não vai estar bem tarde. Se começar, já sabe, mas ainda depois você vai à tarde com um programa super especial de Juventude Adventista. Depois nós vai à noite a trove, vai à casa, vai dormir, lá também ainda trempando, assim, tudo coisa, para nós poder já domingo, hora e vai celebrar, hora com nós, no bairro papia. De eterno novo, de Senhor. E agora em nossa treina de nós de três semanas. Deus não por que assim, tem. Vim com o bom amigo, não. Amanhã, seguro. Não falta. E nós também iremos aqui para nós estar. Senhor, mientras conosco, vai de uma palavra santo, a boa noite. Nós que insistir na pia de cruz, para nós haja iluminação, para nós haja guiança, para nós dormir e caminhar. O eterno Senhor, ilumina-nos, bendiciona-nos, papia conosco através de Escritura. Nós te pedimos aqui em nome de Jesus. Ora, kos nang bira difícil, ting esperança mas allá de morto, mas allá de grave. A boa noite, nós também para que tu dá um tema hope of bastante controversial. E a boa noite está obrigatório, está imperativo, está mandatório para nós mostrabo e lagabo mês, lesa algum costa na Bíblia. Di con pa sombra algun in de bauje tent lo tingu cambia di punto di vista bo sa di con pa sombra quizás nunca di bobida ba llega di mira ki Babel de visa tocante esaki. Anto te importante ora ei pa bo mes mi reko bo propio wowonan. Pa bo pasa bo man riba e versiculo nan. Pa bo double check e atrobe. Pa bo tuma noto di jeba e cascune. Pa bo porcana puntro qualche gente después otro si nan po explicabe texna ki di tui di otra manera pa sombra un palabra cla e texna di Bible aki de be papi. Awo ora bo sali foi ja ki fonan awe noci minke pa bo bisa pastor Francisca di. Se não vou me servir, se não vou me sair com a frase Escritura da Bíblia. Explica-me preciso que é texto aqui que é. De com Deus da Bíblia, coque. O apaquico Eclesiastes da Bíblia, saque. De com da parada em Escritura, coque. Qual é a razão para qual Cristo diz assim aqui? Então, de com nós não assim nunca. Bueno, un versículo, explicami el versículo aquí. Es un aquí, es de dos, es de tres, es de cuatro. Es un de Old Testament aquí, es un de Nuevo Testament aquí. De cómo se está Biden ahora, después no está Bing de Nuevo. No está que fue tu ángulo, no está que un versículo so y tiene una teoría tocando. Si no nos comienza, fue Génesis, acaba de tener revelación. Para vos hagas una línea de pensamiento en la Bible, no en dos líneas. Entonces preparamos para vos que... Pabo tuma nota, vai casco e o Bible, lecena papiamento, depois vou dar lecena em inglês, que comparar o axi na espanhol e da bíblia, mesmo coisa, o axi em dois Bible, Bible santo, vou dar o axi da bíblia em Bible santo, depois vou dar vai de papiamento e Bible, então se vou ter testamento novo chiquito também, de antes, vou dar busca testamento novo e também, logo aí um linha, um texto, um versículo, então ora e vou dar bíblia, Bible di, e texta bíblia, Senhor su palavra di, ando de quadro e mi da funda mi creencia ribe palabra solido di Señor e a noche lo sabe vivere sei ora cos nan vira difícil sabi cutin speranza mas allá di morto a we noche e tema che è importante vos sa di con pa sombra mi vai dil con par di realità na lagami bisabu un cos nosta predica o bibia mis escucha predicador nan elocuente y hopi hende primindi milagro foi plataforma bisa quanto hende tin enfermedad y bisa precis ki milagro nan tabai haya pero después nan ta para den entierro y dera el roman cualquier den Cristo ei ato o bibia hende de bisa bueno si Dios ton Dios di milagro si Dios ton Dios con tin tur poder si Dios tin tur capacidad di con Dios no acura e cristiano e la game bisabu Santana ta yen di creyente y no creyente y mi que establece sei como base mi que ganhabo con nos no con algún di nos lo muri con Señor lo cura nos tu mi que vamos a en realidad aquí Bible de bisa nos y en realidad ta cla cu ten es Santana nan tin gente nan cua viva fiel tin gente nan cua quere den Cristo pero cua muri di un enfermedad by den graf putri y pira nada. A pesar que nan asi oración riba che, a pesar que nan apone man riba che, a pesar que nan llama pastor bin resa kune, a pesar que nan di no hay pastor aquí tampoco, la que nos va a llamar otro. Esta si me acuerdo un pia, nan avisame pastor resa con persona aquí. Ora como resa nan di no, es pastor a resa pero, e no acure, la gami ve que es un gutasi bochincha aquí. Ando es pastor otra bini, y él avisa sin tanto cos, él abai, él apapia, dentro un tipo de lengua desconocí, nan di a vos siete cura, pero después de algún semana, mester a cargue, by graf kune, pastor. Sombra tiene una realidad. Tiene una realidad. Santana, y nos no mes igual, y nos no mes de junga, ni tampoco con el Señor, ni tampoco gana gente. Santana está lleno de cristianos que quiere de Cristo Jesús, pero está lleno también de gente que no quiere de Cristo Jesús. Ante ahora hay cuatro diferencias. A nuestro papi dice: mi que vamos a saber. Quando tu rende tahaya un milagro di Señor, esa es la realidad que nos vive en Gé. Pero chi così e uno di Señor tahaya sicuro, esa es nuestra vida en Gé a buena noche. A buena noche, a buena noche, a buena noche, importante, mi quepa po mara po fanan, paso nuestro vai alto a we. Y mientras conozco quel versículo la que lo voy a sorprender, di con Dios ta sana un, mi ten seguro que va a llegar, di añado a walk me the papi, di real issues. Asunto nang real. Bota 30 hermana kende, brother kende, ta conta un testimonio. Mi taba ta tin cáncer, mi taba ta tin tal enfermedad, mi taba ta tin tal dolor, Señor asané. Hermana X of brother kende, aquí van a otro brother, ta si oración, Dios no ta sané, y esta muere. Ante pregunta de bien, ahora es, di con Dios ta sana, es aquí, y Dios no ta sana, es sí. Cuatro razones para cual es un y hay sanación y es aquí no hay sanación. Ahora la gente sabe, es aquí de un tópico que pastor nan opi, opi gente, opi teólogo, no que papi a mí escribo, opi que escape, opi que dice no, así que tira ofrenda, opi que dice no, lo más es tópico aquí. Me te explicaba después, curri limpi bai, pasamos de un hecho realidad de nan cara, un realidad de cara de gente, pero no es un saco un deal con él, di con hermana, es que sí está en sanación. Ante otro señor, of pastor, no es tincuasi, un servicio de entierro pe. Ofende realidad, hermana. Y a buenos días, nos vemos aquí, edicó. Edi dos preguntas que pie, pasó por 5 años, un contesto de Bajé. Y promen, cristiana también está muriendo con mí. Dicó un graf, dicó un santana, está yendo cristiano y no cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Dicó Dios te sana un y no te sana otro. Tú rende lo baixelo. Pues aquí ahora me queda impresionado. Ahora me escucha sermón en guardo predicar de delincuente en común. Y me te pasa con tu reino de baixelo. Me parece que básicamente no importa aquí vos vas, como viva. Y parte que la Biblia dice, Señor lo recompensa, es bueno con cielo. Y es malo, lo va a perder para siempre. Me parece que ahora llega el momento de entierro y tu reino de bom. Me parece que la Biblia dice, tu camino te iba a Roma. Pero la gama me dice, ahora te trata salvación eterna. Señor, está claro de sí. Señor, está sumamente claro. En manera que vos viva, te determinas si vos te cualificas para Dios confiable con vida eterna. La gama así es de forma de más simple usando un ejemplo común. Ahora que vos vas a buscar trabajo, nada si bap tomabu fast. Hello, bisami. Vas a buscar trabajo, nada tomabu fast mesora. Ahora si vos estás jefe de trabajo, mas eu com minha cara bonita, net feita, papi a massa net me saluda, puntrava o contato com o Yunan, elogiava que ele rei com bonita e tá. Ah, está tremendo o caçava, tem, ah, vou ler as notas na bonita, bota inteligente, ah, bota, ah, badunar me trabalho, bota tomar me vas, me sora com a palavra ali, não é isso? Bota me sonar, me tem o check boa para mim com 6 luna. Então, ora me check boa e ora e me tomar o vas. Se não se ribatera aqui, me está check. Ta te astende con nosta pensa cu Dios cu ta viva den cielo lo inca quien cu ta den cielo no importa con e viva no importa chi alla bende no importa chi alla gulli no importa su estilo di vida no importa cu ta tracatore ta no importa chi co età question mané e muri e ta passa linea rec by cielo anto si nan passa linea rec by cielo ora cu non si ega cielo nan lo curi cu mira chi nan lo cuenos costan den cielo nan lo sigui porta den cielo, nan lo malogrado den cielo, nan lo violado den cielo, nan lo hace tur tipi maldad den cielo, pa sombra nan asubi, cielo que carácter no transforma, que carácter no cambia, delincuente manera nan nan asubi cielo, y Dios no te permitie cosa y den su casa. Bible de visa picalo no lanta den cielo, di con, pa sombra Dios te screen en el anguda 30, Dios te guard, Dios te dona nos promen vida limita, escucha bon el término, Dios te dona nos existencia limitada, dúnanos mortalidad, test nos promen cubida aquí, wakon bota uze, anto pepisa, ahang, awomi tabay check si bopo biba kumilei, awomi tabay check si bopo biba demi regla na, awomi tabay check si bopo biba ku estilo di vida di selu, anto ora ku bopo biba ku estilo di vida di selu, no harta, no comete adulterio, no hace sac, no hace, ora ku bopo biba, ora bopo fet, den estilo di vida di cielo e ora e Dios sta confiabu den cielo e no pro me si no lo va pretende de bin asi tur tipo di cosa non straio den cielo e cielo lo noto un cammin da feliz si no sta screen a chi po quanto mas un Dios inteligente un Dios grandi qua crea cerebro qua crea mente no ta screen pro me e confia nos den su mansion celestial cammin da e cu su santo angel nanda viva. Señor, tiene su proceso y tiene su forma de escribir. Y a noche me quedé para vos con Señor, tiene ese. Y sin más, me quedé lenta. De tema ya a noche. Muerto, ta queda un problema inmanejable para ser humano. La gami bisabo morto, gente no saca un maneje. Morto está un gran desafío. Morto está un problema. Morto está un zumpinha de nos carne. Morto está un dificultad con nos, no por salir fue che. La gami bisabo no tiene explicação científica para morto. Gente no por explicabo morto su origen por que base científico. Solamente escritura te dona un motivo of un con morto a 30 de humano su existencia. Pues si vuoi parlare bon, teoria non te explica evolución, pero teoria un po' explica di con y con morto realmente a 30. Va sombra morto su explicación y di su origen te den Bible sobotanie, den Bible sobota clara con bin morto a 30. Morto te queda un problema inmanejable. Gente no tin control riba je. Biólogo no por salir a fo, especialista en la área de ciencia no por salir a fo, no importa cuánto va a estudiar medicina, no tiene manera que puede tener muerto. Muerto te queda un problema inmanejable para gente. Dr. Steele, un cardiólogo especialista, te guardo invitar para llevar palabra. Tem um de série de conferência na de mais grande de London. E Dr. Steele, ora é um perito, maneira da vista, experto em matéria de ataque de coração, está reunindo para ir para uma charla eloquente em quanto de temas, escuta bom que tema está, e tema está ataque de coração. Dr. Steele, especialista. Más de 210, escucha bom, 210 de el mejor cardiólogo en el mundo a reunir en la sala de conferencia aquí. Para escuchar, especialista aquí revela lo último en cuanto de ataque de corazón, como para prevenir y tú eres aquí. Nan. Y mientras, vos sabes, mientras, periodista, nan, mientras escuela pare nan, con su flux bonita, con su zapato limpio. Delante de riba riba riba riba stage e nanan ela comisa ora e com su papel nan estava do explica com facilidade tur assunto que tem que ver com coração e com ataque de coração ta guardo ta comisa e quate efeito nan que tem e mientras que o Dr. Steele ta explica de repente esta se da tal su man riba su coração e su cara de vir uma maneira e esta bei e esta dá-la pau, passa pau, riba a plataforma e turso o papel anda cai junto com ele e pau não. Tu renda dá-la para trás e visa, agora aqui, no momento não aqui, é a vez que está explica e é a vez de ilustrar com o seu próprio, está dando um exemplo palpável de como um ataque de coração está com ele. Mas ela quer aventar e pau. E agora é onde o médico anda corre subir a plataforma e ele põe o seu dedo não aqui não. E está o ar se tinha se tinha pulse. E agora com o ar, ele visa, está morto. Y es sala no por querer. Dr. Steele ajaña un ataque corazón mei de charla. Muri instantáneamente riba plataforma. Y vai. Y ahora voy a mirar incidente en la manera exacta. Voy a mirar que morto está algo arrogante. Morto está bien de forma sorpresivo. Morto está un cosa que el ser humano no tiene control. Riba che. Morto un fenómeno que no importa que vos así vos escapa. Ando Bible tiene razón. Ora que Bible da pone de forma aquí. Escucha bon escribir Eclesiastes capítulo 8 versículo 8. Escucha bon le sepa no sabor. Ni un gente no tiene control riba vida pa porque da jala rosea. Ni un gente no por posponer su muerto. No tiene arma efectivo contra DJ. Nenhum maldad lo libra es nanco ta practique. Ok, escucha bom. Aqui que a Bíblia diz, nenhum gente não tem controle riba vida pa porque da jala roseia. Outra versão da Bíblia, gente não tem poder pa retener su roseia. Un poende ende no por visa, qua llega el momento, la que maneta, llega el momento di come por retener mi espíritu. Ningún gente por posponer tampoco el día de morto. Es decir, vida cambia, mi fecha, mi momento de morir ya walkie, y la que iba a ser otro día. Ora que morto llega, no importa que bota cana, no importa si te puedes decir bota, no importa si te me de un charlata. Ora que morto llega de forma arrogante. arrogante e po cue su vittima e pai cune en tin cune cu botin iu pa cria en tin cunes nada en tin cunes quanto bota iora ora cu morto llega e ta cue e hende e ta pai cune e laga su famiglia desampara. Bible de bisa nos no tin control riba morto, no tin arma efectivo contra ce. Un tin speeches cubo potal pe vita hende muri. Un tin arma cu nos po tira morto mata. Nos no po liquida morto. Morto tin control. Ora cu e disidi et trenta e et bai cu su victima. I sigi lesa. Pa sombra hende no sa tampoco ki ora ta su ora. Manera piscanan di ripiente ta che da preso den canaster of para ta che da pega den cui. Así la gente está queda atrapada en un mal momento. Muerto está sorprendiendo con verwa. Muerto está sorprendiendo con verwa. Dice en de bandido muerto está sorprendiendo con verwa. Nos no tiene control. Dice en de bandido muerto está sorprendiendo con verwa. Tapese y Bible de visa aueta el día de salvación. Si vos que acepta a Cristo como vos salvador, vos tiene que hacer aue, pasó vos no tiene garantía de mañana. Però a uomini dove i babbo tengono teoria non toccante di morto, dice chi. Facciamo così, bota chiere, che dopo che muori, tocchi un chance, babbo, anto bota un problema serio. Ora che un ende muri, un ende da un problema serio, se è noto in Cristo. Pa sombra, ende non sa, tampoco ta chi ora, ta è momento di muri. Messo un cosco pisca, ta che attrappa, di ripiente pa canaster, assina e tambe, non sta che da quello che da tratta, morto. Buon notte in controllo, riba morto. Oh, pastor, mi dici sicuro che un pari viene da ansia. È assunto di con cristiano da morire. E tu si mi ricorda? Un incidente biblico. Mi ti immaginami? Ora, quei due romani muovono qui, tana e cama, di nang ruman homber. Anto basa ki kota dushi mi da gusto mi da ba mi da gusto le scrittura, ma la scrittura tin tur information con nostri messaggi in ge. Anto basa Bible di bisa nos ku dos ruman mu wenan aki tabo data na kama di nang ruman homber anto algo sne ki pas. Mi ti makina bi ku nanta ri para ku su temperatura da subi anto nanta ku e panya ku awa muele poner riba su cabeça. Ah, después vuelve por trocea trobe y pone arriba su cabeza. Me te imaginami con una lota con batata y todo tipo de cosas pone boy su pia waxi que entura de baja. Me te imaginami con una lota bay con el embayo también la que para boy agua tu recomendación típico de médico para guasar su temperatura de baja. Pero grande la sorpresa ahora con cada vez esta vira más malo, esta vira más malo, esta vira más malo, esta vira más malo. Y en un momento dado nanta corda arriba nan amigo, escucha bom, nanta corda arriba nan amigo que estima nan posso Bible de bisa e tava tata nan amigo ku tava da stima nan anto na come sa corda riba nan amigo anto ora e mi ti imaginami nan yama nan bisi a jo nan yama nan bisi da core bi in anda ora nan skibi un nota lie nan skibi un nota lie in anda skibi e ando waki e frase waki ko bible de bisi dice che non stelle se den den san juan capitolo gesù versicolo 15 nan nan manda un nota mi ti imaginami nan skibi eri un pi da papiro in anda mande pa Gesù anto e ombre che da sali riba su capai. E a forma que a baita corre só, vou imaginar que eu escuto um gosto urgente. E a baita corre, stop the land. E a baita vindo na tua velocidade. E a busca a tua cabina. Me diz que não é uma baita riba a baita. Uá, na onda da minha multitude. A hora que minha multitude está corre, vai, vai, foi riba a sua cabai. Corre bem com a nota e a duna. E a corre dentro da tua reina, duna Jesus é nota. E Jesus está lá que nota. E a nota da bíblia assim aqui. E sum que você estima, está malo. Esta doce palavra. Entendei? E sum que você estima, está malo. Bem. Escute bom a palavra. E sum que você estima, está malo. Então, ora que Jesus lê essa palavra na Bíblia, sabe que a Bíblia diz a nós? Jesus está decidindo na queda, sim, vai. Ele atende que sum que você estima, não manda nome. Pasó mananza, que el hombre quito un de favorito de Dios. Jesús sabe a quien nos quemende. Fue hora que me mande nota aquí para Jesús. Es un que vota estima, está malo. Jesús sabe acaba con el tiempo que instantáneamente pasó. Jesús sabe que está estima. Pero la Biblia dice a nosotros que Jesús no ha bien. Jesús ha quedado 2 días sin baile. Lees en la escritura para nosotros aquí, brother. Jesús di Juan, versículo 1-5, láganos vaque tranquilamente de noche. Pasó mi tiempo establecer saque como base. Ahora estaba tiene un hombre malo, Lázaro de Betania, de el pueblito de María y su mamá y Marta. Y estaba ta, e María e hijo a junta pía de Señor con perfume y a seca su pía nan. Escuche versículo na bom. Cusú cabello. Quien de Suruman, hombre Lázaro, estaba tan malo. Ok, Suruman, hombre Lázaro, estaba aquí con? Malo. Lázaro estaba tan rumán de Marta y quién? María. Ok, sigue lesa. Pensei, el rumán muenan amanda, dice, Señor, hasta es un cubo te estima tan malo. Guarda, guarda, guarda, repite parte para mi trope. Pensei, el rumán muenan amanda, dice, Señor, hasta es un cubo te estima tan malo. Repite un vez más, brother. Señor, hasta es un cubo te estima tan malo. Es un cubo te estima tan malo. Escucha un mensaje. Señor, es un cubo te estima tan malo. Pasó a vivir ahora que el hombre muere, nuestra duda con Dios de mí. Nuestra duda con Señor por permitir a la gente que muere. Ahora en nota de vini, Señor, es un cubo te estima tan malo. Sigue esa, brother. Ma ora Jesus atende essa aqui, ele avisa. E maleza aqui não está para morto. Guarda um rato. E maleza aqui está para com? E maleza aqui não está para morto. Sino para aqui que maleza aqui está? Ma para a glória de Deus. Jesus aguarda de um futuro. Jesus admira e pida de sua humana. Jesus admira com que colo passa com seu crente. Jesus estava a dizer que tem que pôr um base para seu crente não por querer de um futuro. Não lo puntra se Jesus arrasa e coisa que de um futuro para não ter base ora e para por querer de Jesus. E Jesus a outra vez está arrasa história. E o pibia de nos vida também Jesus a vez está arrasa história. And the Bible diz a nós que a passa ora e irmão. Mas ora Jesus atende isso aqui. Ele avisa, é maleza aqui não está para morto, mas para a glória de Deus. Ok. Para a ajuda de Deus por o ordem glorificar dor de Deus. É dizer, para a gente por compreender seu poder. É malo, é maleza de su, é um que te estima. De seu amigo aqui, está para ilustrar um coisa. Está para Deus convencer de um coisa. Para Deus mostrar um coisa. Jesus que prove a point, menino de vista na inglês aqui na é que estabelece um base. É que põe algo riba qua nos cinco ancra, nos fé. Ando aqui aceitar, irmão. Siga isso. Agora, Jesus está para estima Marta e seu irmão Moé. E Lázaro. Guarda, guarda, guarda, repite a trova. Estes dois versículos que te sona. Agora, Jesus estava a estima Marta e Suruman Moé e também Lázaro. Jesus estava a estima tudo três. Amém. Pero agora que Jesus tende que o homem aqui está malo, Jesus está bem? Me escute bom. Jesus está bem com o remes agora? Não. Kiko Bible diz, quanto dia Bible diz que não se lhe queda atrás? Jesus ha quedado atrás 2 días, intencionalmente, para Lázaro por morir. Jesus quiere permitir, para vos que ahora que muerto cae, vos tengo que aceptar de cómo pasó, que Dios te permitió. Jesús ha permitido Lázaro morir. Jesús estaba de estima a Lázaro. Jesús estaba de estima a su rumán. Jesús estaba de estima a Marta. Jesús estaba de estima a Nantur 3. Pero ahora llega la enfermedad. Jesús dice, sorry, me tengo que ilustrar, me tengo que establecer un base. El creyente en el futuro tengo que querer para siempre de mí. Me tengo algo de ilustrar. Me quiero para mi discípulo no querer de mí para siempre. Tem algo que me tem que mostrar que lo passa que tu és nango das timami. Pero, ora que coisa que passa, não tem que seguir carga esperança, mas é outro grande que também passa. Receita, trova o último versículo aí, bro. Agora, Jesus estava a estima Marta e Suruman Moé e Lázaro. Agora, que me siga a história, Pablo. Ora, vou para casa, pode ser tranquilo. Bíblia diz a nós, Jesus a queda. E depois que Lázaro morreu na casa, Jesus te disse, num momento dado, Laga nos bang. Ora ku lasara murika ba. Ades agita un die 10 lesnang ku nos por saka for di e morto di Lázaro. Ora ku Lázaro ta morto. 4 dia morto. Na un lugar altamente tropico. Caminda seguramente lo labastri to le stinchi. Ma insomma ora ku nang ora ku puntra ta onda a pone nande bisa Signor e ta hole kaba. E ta hole kaba. 4 dias depois Jesus te disse, "Laganos vai." E Jesus está cana e ora ei. Jesus está vai. E ora com Jesus está bem. Marta também era Jesus. Marta com Maria também era Jesus. Já leu. E nanta corre bem, segue Jesus. E nanta bisa Maestro. E nanta bisa Senhor. Se botava tá aqui nanang e coisa ele não passa. Verdade, se Jesus estava aí nanang e coisa ele não passa. Passou rende um pouco muri caminho da Cristo tá. Cristo tem o que da fo. Cristo tem o que da leu pe muri. Passou Cristo tá fuente de vida. Cristo tem tudo poder. Tá eta é fuente de vida. Rende um pouco muri de sua presença. E tem que ala atrás para ele muri. E tem que da sim intervenir para ele muri. E tem que aguanta para ele muri. E Cristo aguanta. Quando ora com Lázaro tá morto. E ora ei Cristo abi. Jesus e ora ei da bisa. Mimbisa vos nanco si vos nan quere vos santa mire gloria di Signor. Jesus ora e abisa e verdata che scuccia bon. A mi ta e resurrection e vida. E sun, scuccia bon. E sun cu quere de mi. Aunque e muri esta dolce palavra. Lo e volve viva a trove Jesus che restablece sei. Jesus ta bisa hiba mi na su graf. E nanta iba Jesus. E ora com lang hiba Jesus, me gusta murmuração, ah? Ora bolle, se ora como vai casa. Wa ki ko e hende lang, wa com bai Bible na exacto na sua redação, quando bisa com mientras com Jesus estava da cana bai. Me te imaginar me tur e muena com tava da la papaya, estoy la papaya, pois andi noi, qualquer sim que wa que notícia por breaking news, chama CNN para nos wa que coqui. Chama CNN para nos wa e coisa que ABC também NBC tur, tele que nos ao TV Jesus, informador Jesus, um hora com informação de fiesta FM. Chama tur, chama Dwight, chama tur hende, chama nang para nos que be party aqui. E é muena da stop la papaya y es mucho nanto stop di hunga pei es nango donga bolita da stop di una bolita y nanta bisa Jesús estaba yendo graf multitud ta join Jesús y Bible da bisa mientras con nanta cana ku Jesús Jesús con tranquilidad hasta discípulo nanta wa pasó ma nao miro un costo que nunca antona comisa bisa ora e Bible da bisa nanga comisa murmura y taba da bisa es un qua abri uovo di ciego nan aki e por hasi un hamburgo ta morto tambe viva antona imaginami con Jesús se ascolta commentare na e mentre que Jesus sta cane multitudo bin su tras e fariseo nango dava da inimigo di Jesus stava join nan die sa che si minke perde minke pa nu a chi nai da be word banya a chi nai da be word vergonza passo na un sacco ti intur poter na un sacco da Dios ten hende ta che bon e Jesus sa bisa dan ora con nanga yega na hunde ta nan di e na Jesus di quita e pieda nan di Signore to le caba Jesus di quita e pieda e não aqui te. E me te imaginar me compare ainda, mesmo hora, ah, mas eu opi ainda moendo assim, a começar assim aqui. Ah, mesmo hora põe, ah, olha este, ah, Jesus quer lá ganhar sinti e olô. Ante hora e Jesus está assim, uma oração, Bible de Bisa. Jesus te estende sua mana, e mangan poderoso, Deus tem carne, não estava da sata quem? E Deus com ora que la bisa sea luz, luz a bin. E Deus com a bisa la que água não separa foi de água não inan a bin. E Deus com a bisa la que para não aparecer de enxelo e para não aparecer. E Deus com a bisa la que animal não aparecer riba terra segundo a espécie. E Deus com a bisa la que pisca não aparecer de água também segundo a espécie. Então escute dato científico a o, escute dato científico a o. Você sabe o que é científico na bisa? Ora com Jesus a papia, ora com Jesus a bisa, ei. 400 milhões de espécies a bem na existência que pie. 400 milhões de espécies. Lagadishi, cabrito. 400 milhões de espécies. Um ende não pode descobrir quanto coisa Jesus a creia. Jesus tem assim tanto poder. E Jesus a wap tem e grave. E Cristo avisa e ora em Lázaro. Então Jesus me será mesmo na nome. Jesus diz Lázaro. Jesus diz Lázaro. Bim para fora. Jesus diz-me, cristiano, tenho que compreender uma coisa boa noite. E ora com Jesus eu disse, Lázaro, vim para fora. E rolou com a Cíntia, vai de back. E Lázaro a sali, vim para fora, lorá de empanha. Nan edico nan duné di come. A orban wa ke dies las nan gutin den historia di Lázaro e min ke babo perdenan. Na probe lugas ki binan babo bai kaskune. Number 1. Quate dies perdat nan tocante di morto di Lázaro. Dios su amigo nan tambe tapira malu. Escucha bon. Dios su amigo nan tambe tapira malu. Es nan ku Dios ta stima tambe tapira malu. I nan tambe ta muri. Mes un cosco Lázaro amuri. Mes un cosco Pablo amuri. Dios su hende nan ke ta stima tambe tapira malu. Nan tambe ta muri. Ora ku un hende ting un enfermedad. Ora ku ting un dificultad. Ora ke ting un problema. Ku e fallece. Un ta pa sombra Dios non ta stime. Es nan ku Dios ta stima tambe tapira malu. Es nan ku Dios ta stima tambe ta muri. Agos ki bi edi dos les. Escribe de dos leas. Un tatur es nanco Dios ta estima. Un tatur es nanco la Dios su favorito. Un tatur es nanco Dios ta gusta. Ta haña un milagro. Escribe. Un tatur es nanco Dios ta estima. Ta haña milagro de sanación. Lázaro no hay milagro de sanación. Jesús no apinza ne. Pa tu rende por sa. Un tatur rende con Dios ta estima. No hay milagro de sanación. Ahora escribe les número 3. Escribe les número 3. Pero tú, amigo de Jesús, tú es nango de estima Jesús, si lo experiencia, el milagro de resurrección. Jesús lo resucita, tú su amigo, tú es nango astime, manera Lázaro abide en graf. Nan tambi a sali foi de graf vivo, nan tambi lo experiencia, el poder de resurrección, nan lo lanta ora quebim. Con sonido de trompeta y no lo viva para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Jesús quiere establecer con claridad es aquí. Y Jesús quiere la ganos grave ese de nos mente. Y en cuatro lugar Jesús quiere establecer es aquí. No importa cuánto un en tiempo un en de ti muerto. Lázaro estaba en cuatro días muerto. Pero Jesús se resucité. No importa cuánto tiempo muerto bojende ting, Dios tiene poder para resucitar a persona aquí, back a trove. Dios tiene tu poder para sacar fue graf, manera la saca Lázaro. Dios no estaba de aquí para que da ninguna discusión, ni ninguna duda en cuanto de muerto. Pa sombra Dios estaba da sa con si e no resucita ningún gente e no resucita su amigo na no solo no quiere den su poder pensé y él resucita Lázaro pa establecer un pase pa nos queda quiere pa siempre cuetín tur y absolutamente tur poder. Dios no solamente ta omnipotente e tin tur poder pero ta omnisapiente también. Dios sa qui ora e ta laga cada gente vai di con algún gente ta muri y otro na no. Di con Dios te escapa Pedro fuori de prisión y la que no muri, pero después Dios a la que murió. Di con Dios te la ganan tira Pablo de un zeta caliente, de un tanque de zeta caliente, Pablo de sali vivo. Pero ora con Pablo cabisqui, me cuanta sali vivo, dispensa. Et cuanta guardo tirar de un tanque de zeta caliente, sali vivo. Dios hace un milagro escapé. Ora con Juan acaba de escribir el último libro de Bible Revelación. Dios te laga Juan muri un muerto natural. ¿Di con? ¿Vos sabes di con? Dios te permite un muri y el otro no. Pa sombra Dios te permite es un muri pa sombra su misión acaba arriba faz de tierra. Esta clara, ella cualifica, ella cruza, esta drenta. Es un nota claro, Dios te dio un chance, Dios te dio más oportunidad, sané. Ahora que Dios tiene un propósito, ainda Dios, ainda Pedro, no escribe el buque de Pedro, pensé, Dios, hasta que fue prisión, Dios hasta que fue prisión, pasó, ainda me será escribir prome carta de Pedro, ainda me será escribir de dos cartas de Pedro, me son costame, con e polaga Juan muri de zeta de cayente, diablo que era mate promen, que escribir el buque de revelación, ando Dios, di absolutamente no, no importa quién han hecho con Juan, no estaba de muri, pasó su misión, ainda no acaba. Pero ora con Juan acaba de escribir el book de revelación. Con Juan dal el punto y acabe con el amén. Dios dice: Vos si vos acla, mandé en las 7 diferentes iglesias y lo me encarga para multiplicar y vir a Bible. Y a vos si me acla para acabo descansar en el Señor Juan. Ora como misión termina. Y ora, Dios te permite nos descansar en Je. Morto te forma. que Deus está stop no sofrimento. Amém? Ora que um ente morre, ainda sofre mais. Pensei o apóstolo Pablo por abisa, para a mim, morto está um ganache. Vamos a mim, morto está um ganache. E lá me avisava, tem costume de me passar o mundo aqui. Que tem o book de Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21. Bíblia diz a nós que Deus vai pôr em um descansar, em um drume, em um muro. Dengue, de com, para sombra, e costa não vai passar, vai estar assim terrível. Que o Senhor te chama no descanso um rato. Deus diz, mi pueblo 30 de embocas, que menso graf, e será porta por trás. Esconde um rato de hora, rabia de Senhor barra. Uac, já Senhor ta sali foi su casa para castigar habitante do mundo para não picanan. Sangue inocente a base de renta terra, pero etera não te chupé. Para sombra em que esconde esnan cu a assassiné. Senhor te llama gente na descanso. Que te passa ora com gente muri? Que realmente te passa? Que duas coisas, duas posições. Grupo de gente que ora com gente muri, te vai ser lumesora. E outro grupo de gente que lo que bebe, te visa ora com gente muri, te vai graf. Se por ir para bom, e susta da sabão, ora com gente muri, não onde está. Mas o Senhor não abá a começar essa oração para Lázaro bá foi cheio. Jesus diz, na onda bosan apone. E Jesus abai na egraf. E Jesus a ressuscita Lázaro fora de egraf. Para sombra, Jesus ton Deus que está na altura de turcos. Para só te estabelecer. Jesus não visa Lázaro bá foi cheio. Para só abai cheio. Jesus está para dar saco. Ora com ele muri. E está vai dentro do graf. E ele tem esta queda. De ora Jesus bem back. Com o sonido de trompete. E com todo poder. Assim a Bíblia de Bíblia, agora nós vamos olhar a Escritura. Mas a Bíblia vai botar uma nota de Jê, para o pai casco, nem para botar uma boa. Uá, tem trampo de inimigo. Diabo de la gente quer que ora com amor, não tem de duas chances. Pero uá, que corre hebreu na Bíblia? Põe ele para a pantalla para nós. Hebreu, não. Vamos saber o que significa ora bota quer que bota de duas chances, antes de ganhar com amargo realidade aqui. Vá aqui, Bíblia, eu vou pôr o texto aqui só, riba a pantalla para mirar bom para 30, para 5. Vou imaginar, agora vou dar beijo da pensa, que me tenho de duas chances. Of, vou passar um errendo qualquer na vida por escapar-me com par de oração. Me tenho de duas chances. Então, vou ganhar com a amargo realidade aqui. Vá aqui com a Bíblia, eu vou dizer, Hebreu 9, 27. Escreve para o pai casco, para o pai se pergunta, para o pai ser qualquer experto. E dizer, vou aqui, vou explicar-me o texto aqui. Porque o texto aqui está pegando aqui, Nana. Vá aqui com a Bíblia, eu vou dizer, gente está morrendo um dia. Anto ora que acaba de morrer, ei, gente ta sigue depois e ta nhe cara a cara com Kiko. Juízo e sentença. Não tem de duas chances. Bom, não por trecer mais depois de graf. Não tem oportunidade, Pablo. Não tem santo que por reza, Pablo, e sacabo. Gente não por salvar mais uma vez que morto chega. Até Kiko, até a Bíblia deve ser claro. Gente está morrendo um pia. E uma vez que morre, está sigue sentença. Está sigue juízo. Então você aqui está desesperante. Você aqui está amargante. Você aqui está malo. Você aqui está doloroso. Ora bota verwak um chance. Ora bota a oportunidade passa. Pensando que bota vai ter de duas chances. Bolanta bonhamo com juízo. Bonhamo com sentença. Ganhamos com nota e oportunidade. E ora o diabo está baila. Passou uma visa. E está tem. Ah, ela quer me engano. Ah, ela quer que tenha de duas chances. Pero o Bíblia está visando algo com claridade. Jesus tem seu amor que amonestava. E visava quer de mim. Ora que bota na vida. Passou depois de morto. Está sigue sentença e juízo. Escreve. Toma nota. Grabe. Vai com ele. E a palavra de profeta está visa assim aqui. E a palavra de profeta está visa, está sigue juízo. Agora eu explicava aqui com par de gente de Timbiano, está compreendendo? Gente, ora que muri. Bem, eu visa em Eclesiastes, Jesus 7. Que o curva para vir, acaba na estofa e Deus, o curva para vir a terra, back. E erosei até vai back no Senhor. Ando tinha ainda pensa que erosei que mandi bo espírito of bo alma do vai direct e ora e na Senhor. A wo com Bible to define alma. Como da quere Bible to define alma? Wak por exemplo, vamos explicar de forma que simple. Bible diz em Gênesis, Deus atrai gente de stof de terra. Vamos mirar ali na pantalla. Deus a cria para mim e gente de stof de terra. Depois Deus a saca bom e Deus a supla. Roseia de vida dentro da Bíblia de Bíblia e ora e rende a vida ser viviente. Que vem um alma viviente, Bíblia de Bíblia. Bíblia de Bíblia usa a palavra alma viviente. Dos alma viviente, um ser viviente, está uma combinação de Kiko, terra, com Kiko mais, e roseia de vida. E também são coisas com pera. Então, não sabe o que? Pera. Pera está acende e não está em luz como efeito de Kiko. E pera me estetei, anto e corriente me estetei. Ora cu e pera que corriente está junto, e ora não está aqui com luz. Pero si e corriente no tei, e pera da queda, pera cu não por iluminar. Mas um costa me da passa com ende. Ende é produto, é alma viviente, e está uma combinação de estof de terra com e aliento de vida. Ora cu ende muri, que coisa passa? Al inverso da passa, mas não é hoje nós temos riva pantalla. Isso é o que nós temos mês hora de campanha, riva pantalla. Aqui vem a Bíblia de vista, mesmo coisa. E Deus a forma ainda de stof de terra e a suplir o de vida de uma niche e ainda a beira. Ser vivo, Gênesis 2:7, que vem ora vai cá, morto da criação, pero inverso, contrário, e curva da volta back na terra e o soplo de vida da vai back na Deus. E roseia, e hairu ei, e princípio de vida vai back na Deus. E gente da queda einan. Te ora com Jesus bem back. E Jesus te disse, dame. Jesus te disse, dame. Agora, nós vamos pôr entre Jesus, nós vamos dizer, a Bíblia diz que Jesus é o único que tem imortalidade. Não é verdade? A Bíblia diz que Jesus é o único que tem imortalidade. Na Bíblia, morto, está o ordem mencionado, of the Bible. E palavra alma, te guardo mencionar, 1600 bia. Pero de ningún de ebianan ei, e não te referir a um ser imortal. Que me entende que é da Bíblia. Solamente Deus tem imortalidade. E alma que peca, a Bíblia de Bíblia de Muri. A Bíblia de declarar 53 bia, que morto da maneira sonho. Morto da maneira ora que vou dormir. Agora, vai bom. Juan capítulo 5, versículo 28 e 29. Agora, o que é o versículo que te diz? De quando passou para Jesus, sabe? Jesus mira de um futuro. Jesus sabe que algum gente lo queda assombrar. Ora, você tem o texto que é o que? Lo queda assombrar. Pero o que é o texto diz? O que é o texto diz, brother? Gente lo queda assombrar. Pero o que é o texto diz? Não queda assombrar para lo que me te diz. Ok, ok, guarda, guarda. Não queda assombrar para Kiko? Para lo que me tabisa. De como passou, rende lo vai queda assombrar o aqui. É verdade que você vai entender que lo lagabo assombrar. Receita, meu brother, na princípio, mas nem se você disse. Não queda assombrar para lo que me tabisa. Ok, sigilessa. Para sombra é hora tá chega. Ok. É hora que o turco está morto dentro da grave. Turco está morto na una? Dentro da grave. Não assombrar para lo que me tabisa. Para sombra é hora tá chega. Que o turco está morto na una? Dentro da grave. Touch ende, mani bobice na una? Dentro da grave. E ende, nanco está morto na una? Dentro da grave. Que meni hora que você está morto na una, botá? Dentro da grave. Ok, siga essa para mim, brother. Lo escucha este tempo. Sustem. Okay. E nanku ahasi bom, lo lanta for de morto e hai a vida eterna. Quante é nada? E ora lo llega que tu res nanku da den nan graf, lo escucha estem di Senhor e es nanku ahasi bom. Guarda, guarda, guarda, nota tur. Guarda, guarda, unta kenkuta, unta tur hene tabai, es nanku ahasi bom lo hai a Kiko. Lo hai a vida eterna. E se igreja? Ma esnanku ahasimayu. Guarda, guarda, guarda, lê se atrove. Ma esnanku ahasimayu. Repite atrove, repite atrove. Ma esnanku ahasimayu. Ok, sigue. Lolanta for di morto. Pero pa Kiko? Pa recibi condenação. Ok, vascuche bom. Hasipom. Acepta Cristo como vos salvador personal. Tem sua consequência. E momento lo chega. Cultura e renda de nanco de nan graf. Es nanco de. Uau! Vou passar um dia um ende abissami com. Ora cu enti enta kere masha enta kere cu ora cu ende muri trai cielo dire. Mi dico nes ne gentore chi Jesus vinga si de nubi nan di cielo cu gran potere di gloria. Ato di conting resurrection. Vas cu che? Di conting resurrection. E te guarda para guarda no sturna cielo ora. Non va? E te para guarda tu no cielo. Quien Jesus te vin resuscita. Bom aqui bem, de com bem quando papa de ressurreição. Jesus também não assombra. Skipia, você me disse que bia vai casa. Ando botar lesse. Você botar também ainda botar bolha lesse atro. Bota double check. Bota walk no espanhol. Walk na inglês. Tu rende com a den nan graf. Jesus também se não los escute. Voz de Jesus e não los sali. Es não quase bom. Papi de eterna. Es não quase malo. Los sali pa condenação. É momento ta chega, minha irmã. O abo e amigo por of outro motivo vai de nos graf lo lanta pa vida eterna. E agora, vos amigo, escape vai liye riba algum aspecto nan di of ou algum outro versículo nan pa nos wak mas versículo. Mas visa, non se conhece que de New Testament ou non se vai de Old Testament. Eclesiastes 9:5. Kiko ta para di ende kwa muri. Ende kwa muri. E por ranka bo pia? Ha? Ende com amor, que Bible da Bisa? Ah? E bobini, tá bom, e podrumi, tranquilo, tem um santana, of um manta, se mané de entrela, sali a fô, e curva da zis, sali, e começa a cana vir, riba mim. Ah? Que tá passando? Ah, me podrumi, tranquilo, agora quanto dinheiro não tá querendo, não podrumi, resta que tem um santana, esse mais, tem um santana da caminha de drumi, agora que manja dinheiro não tá querendo. E parem disso, não, não querendo, não. Um parente diz, não, drumi de Santana não, com todo respeito, um parente diz, duro isso, mas sobre ele, não, drumi, tem que passou, não sei o que está deep, que é morto na hipótese, algo, mas o que a Bíblia diz a nós, Eclesiastes 9, versículo 5, o que a Bíblia diz a nós, para sombra com? Para sombra é vivo não, saco não lomuri, mas é morto não, não sabe nada, nem não tem recompensa mais, para sombra, ninguém rende, não te acorda mais riba não. De verdade, não amor, não ódio e não zelo a pere se acaba. Não lo notin parte dentro lo que ta wordo assim bol de solo. Não notin parte de nada que ta wordo assim bol de solo ribe planeta aqui. E sun kumuri não sa nada. Mira aqui, bobo pai de um graf, bobo pai de um santana. Saca bobo patrimônio e põe assim aqui. DSL das negi, bota pone, ah, bota pone as negi, banda de graf, anda bota drumi aqui não tranquilo, é morto não por quê, é não por sali bem quê, jamais, Bible da Bíblia é não sa nada, é não por participar tem nada cuta guardo a siri batera, su amor amuri, Deus bobo casa tranquilo, ora bobo casa amuri, ah, su ódio amuri, es un ora que ende muri, no, ah, ende being back, being vengativo, ora você me diga, me também mira, su espírito being back, being sacaslar riba mi, não, su amor, me diga, Bible diz, su ódio, le setro, bontame di brother, le setro, le se versículo outro riba mi, pa sombra é bibo nan saco nan lo muri. Mas é morto não nossa nada. É Bible também, é Bible. Nem não, não tem recompensa mais. Ok, o que passa? Para sombra, ninguém rende, não te acorda mais, riba não. Ok. De verdade, não amor, não ódio e não zelo a perecer, acaba. Não zelo a perecer. Não, lo não tem parte dentro do que está guardado, assim, bom de sol. Não, não por participar de nada que está guardado, assim, bom de sol. A voz susta do nabo sabido, da Deus santo nabo uma recomendação. Versículo 10, receba nós. Hasi lo que vou por hasi com turbo força. Guarda, repetir. Hasi lo que vou por hasi com turbo força. Dicom. Pa sombra den e graf caminho da botabai, não tem trajamento, nem planeamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Repite a trove. Que Senhor da Bisa. A ue que bota na vida. A ue aqui que bota em vida. A ue que bota em roce de vida. Que bota em guasi. Hasi, lo que bo por hasi com turbo força. Pa sombra, den e graf caminho da botabai, não tem trajamento, nem planeamento, nem conhecimento, nem sabedoria. Agora aqui, bota em guasi, tá Jesus. Agora aqui, vou ter que abraçar o Evangelho. Agora aqui, vou ter que querer de gente. Para a sombra de e grave caminho do meu pai. Lo noti oportunidade. Lo noti in chance. Lo noti um de dois chances. Sentencia tem. Juízo tem depois de morto. Vou noti oportunidade. Agora aqui está o momento de abraçar Jesus Cristo. Esquipe vai casa. Analise. Vai ser qualquer experto. E bisa não explicar. Para a sombra, por salia for. Uma palavra escritura da bisa. Ma que é para o Novo Testamento e ma que é para o Novo Testamento um linha Bible thing do Novo Testamento é da bisa um cos e do Novo Testamento também é da bisa um cos e agora me da vai riva um gênero não pode quedar sombra. Você aqui que é apóstolo Pablo da bisa, quando de nós conhece o rei David é um com a escritura, é salmo não é santo de Senhor é um com a segunda do seu coração. David amuri na onda pode querer da vida. Kiko Lucas da bisa de David na onda Lucas da bisa da vida. Pode imaginar um ainda mané David, um ainda direto mané David, um ainda correto mané David, um ungi mané David, um ainda o Deus escolhe mané David, um excelente cristiano mané David, um tremendo homem mané David. Hechos não capítulo 2 que Bible da bisa nos de David, quatro verdade de Bible, que conta em linha de pensamento, com mais de um versículo Bíblia daquela Bíblia, onda da vida, David assumindo selo Bíblia da Bíblia de Deus, larga-nos aqui com a escritura da Bíblia de David. Hechos no capítulo 2, versículo 34 da Bíblia, para sombra da nota David assumindo selo, mas em esta Bíblia, Senhor abissa, mi Senhor sinta na minha mandrete. Reza o versículo para mim, 29, me quisa. Esta Bíblia romana com tur confiança, me porbisa boso tocante de epatriarca David, com ele amuri e awardo dera. Ok, David, amigo? David amuri e awardo dera. David a com? David amuri e awardo dera. Isso tumba está cerca nos te dia jawe. É que bem, David na onda, tem su tumba, está cerca nos te dia jawe. E vai ao versículo outro. E sa é 34 mil, brother. Dale. Para sombra, nota David a subir na cielo, mas é mesta bisa. Senhor abisa, mi Senhor, sinta na mi mandrete. David não a subir na cielo. David está denso grave, junto com o hope de nosso romano, guardando o momento glorioso. Com hora com nosso Senhor Jesus Cristo aparecer, tem a nubia na de cielo com grande poder e glória, e também por ressuscitar, larga nos riva pantalla, nan, larga nos pague luz para nos mire um tiki clá a boa noite. Me quebra o mire clá, com hora com nosso Senhor Jesus Cristo vini, nos lo mire cara a cara, Jesus lo ressuscita cada ser viviente, tu es nanco astime. Tu res nanco a apreciê, tu res nanco a querer denje. Jesus lo laganan, lanta for di morto e viva pa eternidade. Bible da bisa nos den prometes na licença nan quater. Si nos ta querer com Cristo a muri e a ressuscitar, assina e tambe lo etrece for di graf es nanco a muri. Tem nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo um cosco é a ressuscitar, não também lo ressuscitar. Com o último sonido de trompete. Lobo mira bo angel guardador para promembia. Ele apresenta na bo graf. E ele visa a volanta. E lobo começa a subir. Lobo mira algum ende na bo dilante. Tá vai arriba. Vai encontrar com Jesus. Tem laira. Prometes na licença na 4. Versículo foi gestresse na adelante. Da visa nos com claridade. Laga nosso aqui seguinte slides não. Jesus está visando com claridade. A outro um parente da visa pelo aqui. Ora tem montamento. Ora tem nascimento de brua. Mas tem com o espírito de morto da bini. Mas escuta com o espírito de morto da bini. Isso é a verdade. O aqui com 2 Coríntios não da visa nós. Tá aqui com ele não da bira. Em realidade é gente não com a morte. Está morto de não grave. Pero o diabo tem que poder. Diabo tem poder. Da visa não queda estranho. Hasta Satanás por transformar su mes de ángel de luz. Un de nuestros hermanos cristianos, su mamá amor. Y estaba tata llora amargamente por aceptar cosas. Y la mía así historia súper cortico. Un día, mientras que estaba la peña en su cabello, tata llora, y pasa over. Esta mira, su mamá aparece su tras. Su mamá mané está. Que mesmo um smile, que mesmo um movimento, está vindo em sua direção. Está reaccionando. E está dizendo, não, e morto nang non sa nada. Ante ora e te bisa, aparta for di mi Satanás. E instantaneamente, o espírito te desaparece. Meu irmão cristiano, diabo tem poder para transformar su mês em ângel de luz. E papia, e bini, de forma de gente, maneira ela hace, de passado, ela cue forma de colebra, ela cambia su mês, de figura de Samuel, oracus, Saúl vai buscar Samuel passar su treche, e tem e poder e te aue, para você que quer que botem um de dois chances, e ora você que quer que botem um de dois chances, botanhamos com vício, sem nenhuma oportunidade, logo não seguir o que slice não. E tempo está acabando, mientras que botar debatir se botar seguir Cristo ou não. E angel nanta tuma nota pa suma pronto Jesus te bin. E yunan ku nos a perde. Dios lo duna nos nang back. Jesus lo duna nos yunan back. E nos lo mira Jesus cara ora ku e bin. Den e nubia nan di cielo ku gran poder e gloria. Quanto di nos che bisa Señor. Mantenemi na vida te ora bo bin. E si mi tinku descansade in bo lagami resuscita. Lagami wa kemana. Gloria al Señor, aleluya. Y la ganos landa para nos bancanta el día de Elías. El día que nos lo celebra, el día que nos lo canta, el día que nos lo festeja. ¿Gozadi con nos lo festeja? ¿Ah? Pasamos nos lo mira, nos ser querido en nan lo sale for di graf. Y Jesús lo introducí e gente nan aquí de nos back a trobe. Y Jesús lo visa nos, ahora me te seca tu lágrima y vos nan nunca más lo separa. Vos nan lo festeja a vos de enxelo para siempre. Que glorioso lo está, ora que momento glorioso e llega. Ora que Jesús lo pingo gran poder y gloria. Nos te vivando den día nan di Elías. Y nos te vai cante a buenoche y la ganos dale.